Ensaio geral. Comédia em dois atos por João Soares Santos. Personagens e intérpretes. Tesófilo, diretor de uma companhia teatral arruinada por Mafalda Perussova. Leucócimo, um amigo por Luís Brandão. Faustina, esposa de Tesófilo por Beatriz Marques. Carcopina, filha de Tesófilo e de Faustina por Luane Santos. Rosália, irmã de Carcopina, por Beatriz Carranca. Tardênio, genro de Tesófilo, marido de Rosália, por Francisco Calado. Burselmo, genro de Tesófilo, marido de Carcopina, por Eduardo Frazão. E Crisaldo, pai de Tesófilo, por João Soares Santos. Tesófilo e Leucócimo conversam enquanto caminham. É como te digo, meu caro Leucócimo, quanto mais ele se exaltava, mais energias mobilizava, mais os seus processos vitais aceleravam, mais os seus tecidos precisavam de ser ventilados e mais lucidamente eu tinha a noção de que uma abrupta paragem na entrada do ar no seu corpo voltaria a trazer-me tranquilidade. Apercebi-me como a cobertura de glote, essa pequena fenda por onde o ar passa para a traqueia, esse delicado orifício que se alarga quando inspiramos para ganhar fogo para falar, pode ter uma importância tão preciosa no alívio de alguém que já não suporta ouvir mais as palavras do seu interlocutor. Imaginava, enquanto via por baixo da camisa, o seu peito expandir-se e as paredes do abdómen a distenderem-se pela pressão do diafragma, uma súbita exaustão do vigor agressivo que dirigia contra mim e imaginava os seus músculos internos a impedirem o ar de entrar nos pulmões e os seus gases de enfurecimento a transformarem-se em espasmos de asfixia. E chegaram a algum acordo? Não. Esta noite será o primeiro e último espetáculo. Amanhã seremos despejados. O indesejável senhorio, após esta noite de estreia, põe-nos na rua. É uma criatura desprovida de qualquer sensibilidade dramática. Ao invés de prolongar e explorar os detalhes da situação embaraçante, pretende resolvê-la imediatamente. Se não sairmos a bem, as autoridades expulsar-nos-ão. Mas há mais de um ano que não pagam a renda. Meu amigo, é útil compreender que os lastimáveis recursos financeiros da companhia teatral que orgulhosamente dirijo, recentemente agravados com a maternidade da minha filha mais nova, não devem ser tomados como ameaça para o digno desempenho da nossa profissão. Esse assunto deve ser omitido quando está em causa uma nova peça e a força de uma dedicação coletiva em prol do aperfeiçoamento da inteligência pelo riso. Servir a comédia é o nosso incondicional propósito. Nenhum obstáculo mesquinho deveria constranger o direito aos movimentos convulsivos da expressão da alegria. Não duvido do que me dizes, mas as circunstâncias não prognosticam um aliciante futuro. Se pútrido, o abominável senhorio, tivesse o mínimo da cuidade estética, deveria ter sabido demorar o estado das coisas, valorizando, por exemplo, o exercício da sua crueldade, mas refriando um desenlace rápido. infortúnio da minha família, na penúria por se ter honradamente consagrado a uma atividade adversa, merecia um abuso mais requintado da sua condição de proprietário e credor. As insistências para lhe pagarmos ou para desocuparmos o edifício mereciam recesar das emoções até ao limite. Não querendo ele sacrificar-se completamente pelo interesse da arte teatral, pelo menos, entre nós, deveria ter havido mais tempo para trocar súplicas, implorações ou até insultos e acusações. Mais tempo para eu poder, com entusiástica humildade, apelar para a sua simpatia, para eu poder patentear com feroz comoção o desamparo dos meus entes queridos, para ele me impressionar com a sua desapiedada determinação. Eu até, num rasgo de inspiração, podia enlouquecer e, na minha insanidade, múltiplas possibilidades cómicas e trágicas poderiam surgir de improviso. Seria um conflito maravilhoso. Se ele se mostrasse conivente, podíamos até descobrir que éramos irmãos há muito separados por uma guerra. Mas não, ficámos pelo comezinho. O senhor é um burguês exageradamente egoísta e rude. Quer abreviar todas as potencialidades da situação na vontade nada sublime de alugar o teatro a outra companhia. As coisas não correm bem. Fique contente por vires assistir ao ensaio geral. Cena 2. Entram para uma sala de espetáculos de ambiência sórdida. Nela, a esposa de Tesófilo, Faustina, Cosmeiras. A filha mais velha, Carcopina, enfeita-se diante de um espelho. A filha mais nova, Rosaura, amamenta o bebê. Os dois genros, Tardênio e Burselmo, jogam às cartas e bebem. O avô, Crisaldo, vagueia falando e gesticulando. Minhas adoradas descendentes, minha refulgente esposa, excelso ancião meu pai, respeitáveis genros, honrados membros desta eminente companhia teatral, cuja magnânima herança antiga perpetuamos com devoção, método e soberba. Saúdo-vos e intercepto os vossos compenetrados afazeres. Consolai-me com os vossos mais finos dons e cuidados, num derradeiro ensaio antes da auspiciosa noite que se avizinha. Que as chispas quiméricas do vosso artifício façam pasmar e regalar o meu prezado amigo Leucócimo. Oferecei-me a mim e a ele o que tendes de melhor. Ainda não vendemos um único bilhete. Uma inflamação aguda nem sempre resulta num abscesso. Recompensai-nos com a demonstração inebriante dos vossos talentos. Muito em breve, estas paredes ressoarão com o arrebatamento do público. Nada mais experimento agora, senão uma intensa quietude. O eclodir aliviante do total desprendimento, o conforto de uma receptiva indiferença inante qualquer tensão. Extingam-se as preocupações sobre o que irá suceder mais logo. Só a arte nos deverá abalar. Comecemos com o esplendor da absoluta entrega. Ninguém parece levá-lo a sério. Burselmo mata uma mosca com a palma da mão. Carcopina solta um suspiro de deslumbramento. Rosaura acende um cigarro e cospe, enquanto continua a aleitar a criança. Chegou o momento, meu caro Leucócimo, em que devo exacerbar o meu poder persuasivo contra a resistência da desmotivação. Observa, a minha arma será a persistência, e se tal usei ao usufruto pleno dos defeitos como sementes da virtude, das suas imperfeições, desabrochará a transcendência. Ah, este é um dos meus momentos prediletos. Mais devagar. Poupa-nos a derrames de eloquência. Preferimos repetir isto tudo de novo, a ter de suportar a tortura da tua rebuscada imaginação verbal. Muito bem. Tomem as vossas posições. Tardênio faz, em primeiro lugar, o papel de Crisalino, criado da família Strozzi, e Burselmo, o papel de Lorenzino Banducchia, um fidalgo apaixonado. A ação acontece numa rua estreita da aldeia, que será aquele tapete comprido. Carcopina e Rosaura desempenharão expressivamente a função de árvores, cujas frondosas ramagens criam uma atmosfera bucólica. A minha formosa esposa será o sol radioso da madrugada. Eu serei a paisagem abrangente. O meu adorado progenitor será a variedade melódica e rítmica das aves campestres. O meu terno neto, ainda um principiante, será uma pedra coberta de musgo junto às raízes da árvore, sua mãe. Eis-me perante um dilema, pondero eu, neste percurso, a qual melhor direção a seguir. O imprevisível destino concede-me duas alternativas, perante as quais a uma devo apressadamente dar preferência. Um pouco mais adiante, sem dar conta da minha presença, divaga alguém com tão grande parecença com Lorenzino Banduscia, que seria capaz de jurar a pé juntos ser ele próprio. Se a semelhança for real, devo quedar-me atrás deste providencial vegetal linhoso e evitar que me veja, não nutrindo por ele qualquer réstia de simpatia. Não entendo qual será o benefício do abordar e despender o meu precioso tempo de ócio com as penugens da cortesia. Se não lhe gabo a bênção de qualquer atributo respeitável, não percebo por que lhe deverei dirigir os meus cumprimentos. Aplico-me, pois, a fingir de toupeira, faço-lhe vista grossa, ignoro um peralta presumido e ultrapasso um aborrecimento. Azar! Virou-se e fitou-me. Acena-me! Que desgraça! O infortúnio persegue-me. Neste momento, a fuga ou a simulação de um estado de distração já não pode ser convincente. Aproximemo-nos e troquemos de pele de acordo com a vicissitude. Meu ilustre senhor! A extensão abrangida pelo meu olhar é valorizada com a vossa presença. Se só, raras vezes, a natureza nos concede o privilégio de contemplar a sua excepcionalidade hoje. Eu, ao divisar-vos, considero-me um eleito. Só me resta o abismo. Cambaleio taciturno. Sofro por mim. Que punição é essa que vos vence? Deixa-me! Não interpeles o meu pranto. Embora intuindo a tua piedade, rogo para nada indagares a esta desditosa criatura. Não esperes respostas de quem não tem mais liames com a existência. Sinto-me vão e suspiro compungido. Insisto, apelando ao vosso consentimento, elucidai-me sobre essa monstruosa provação de dor que vos submete. Não, pois vou desfalecer. Então, meu senhor, tanta fragilidade inquieta-me. Viçosa é a flor do vosso tormento. A minha exaltação só se pode comparar à da abelha perante a corola sem néctar de um girassol murcho. Desprezo o meu falso compadecimento. Tão perspicaz é o vosso sofrer que até eu tenho vontade de perder as forças. Recobro arduamente a consciência. Onde estou? Entorpecido e nos braços deste vosso servo. Já é noite? Não, senhor. São os vossos olhos turvados pela angústia. Rodai as pálpebras para cima. O apogeu germinou a minha queda. Amo e, por isso, sucumbo. O meu coração está retalhado. O que está a acontecer dentro de vós? A dama que estimo mais que a minha vida converteu-me no mais melancólico dos mortais. Voltado ao abandono, devaneio ao acaso. Ando errante e sem rumo. O assunto parece melindroso. Apoquenta-vos então o amor? O amor e os seus encantos são um prodigioso malefício. E quem é a dama felizarda merecedora do vosso suplício? Já bocejais da vossa desvelada Rosaura? Sufoco pela flagelação do meu afeto por outra mulher. O amor é inconstante, como as vagas oceânicas assoladas por uma tempestade. Um ímpeto ainda mais dilacerante demoveu-me da fervorosa dedicação a Rosaura. Os predicados desta senhora acabrunham-me superlativamente. Uma desmesurada força compele-vos, meu senhor. Temo pela vossa salubridade mental. Ah, meu bom Crisalino, permite que te confidencie a minha mágoa. Podeis ter a garantia da integridade do meu sigilo. Escuto-vos com a probidade de um defunto. Tenho-te como alguém escrupuloso e de confiança. Não mais do que deveria ser e não menos do que podem esperar de mim. A minha humildade não me impele a julgamentos precipitados. Ah, a cautela da tua resposta denuncia um homem moderado. Estou pasmado com tão luzida inferência. Diz-me, com a mesma transparência de uma mãe que protege o corpo roliço e vulnerável da criança saída do seu ventre, porventura censurarias alguém que, invocando uma nobre causa, te impetrasse a discretamente contornar a lealdade para com o teu amo? Depende dos benefícios provenientes de tão estouvada atitude. O laço de fidelidade tem um preço generoso. Em troca dos benefícios de uma compensação em ouro, serias capaz de, inadvertidamente, favorecer um amigo e guardar um segredo? Mesmo que isso significasse uma afronta à dignidade do meu querido amo? Ponderarias um desvio fortuito dos teus vínculos de servidão se te inspirasse a sugestiva imagem dos teus bolsos repletos de moedas? Bem, resignar-me-ia se o apelo a essa pequena desonestidade procedesse de alguém cuja bolsa tivesse a quantia certa de antídoto para aliviar o efeito desolador de tal procedimento. Que dizes a ter doravante dois amos? Uma segunda pessoa a quem me subordinar? Sim e não. Vejamos as coisas com simplicidade. Tu pareces-me ambicioso e arguto. Ouvi dizer que galanteias uma moça caprichosa da aldeia vizinha, muito propensa a ser aliciada por presentes dispendiosos. Ela é muito inocente, senhor. Deduzo, então, que a nossa cumplicidade poderá satisfazer interesses comuns. O meu senhor anda bem informado a respeito do pobre Crisalino. O mútuo entendimento só poderá beneficiar-nos. A minha Crispina é bem jeitosinha. Eu sou um oportunista sem escrúpulos e o dinheiro deste nécio, o bálsamo com que untarei a minha desordenada vida escarnal. Consinto, por mera cupidez, em deixar-me subornar. Em nome da concupiscência e do mais vulgar desejo de provento material, cedo. Os meus sentimentos são repulsivos, mas não aspiro a dar uma lição de exemplo moral. Não obstante as reservas íntimas já aludidas, não interpreto qualquer acordo convosco como um demérito. Mostro-me receptivo à vossa iniciativa. Pronunciai-vos, pois, sobre ela. A minha proposta exige a tua máxima discrição e não aceita o arrependimento. Expectante estou. Comprometo a minha palavra. Pois bem, ordeno as circunstâncias que o teu amo seja iludido. A tua intervenção evitará que se proporcione qualquer dano na sua reputação. Esclareço-te com concisão. Aquela por quem o meu peito arfa chama-se Cecirastrosi. Esta agora, no horizonte da minha condescendência, raia uma espinhosa tarefa. Um homem reto levaria as mãos à cabeça com um trajeto de aversão na face, soltando uma exclamação aguda. Mas um homem corruptível como eu fica deleitado. Não há dúvida que a ocasião é profícua ao lucro. Quão empolgante será assistir ao desfecho desta intriga. Entro desavergonhadamente no jogo. Senhor, seria cauteloso recatar essa inclinação. Estás ciente de que aquela por quem experimentais essa desmedida afeição é a esposa de Marcelo Strozzi, vosso primo? Aflige-me assumir essa constatação. A intempestiva vicissitude não é louvável, mas amo-a. Regenero-me e tonifico-me cismando sobre a hipótese dela me conceder os seus beijos e blandícias. A separação do seu regaço exaspera-me. E ela ao menos corresponde-vos? É inaceitável conciliar-me com a ideia dela não ser complacente com o testemunho do meu amor. Este violento abalo da vontade está afogueado pela impaciência. O apreço que tenho pela honradez do meu prezado Marcello e da formosa Cecília devem permanecer incólumes. Por isso, a melhor tática para lidar com esta questão só pode ocorrer envolvendo astúcia, sensatez e recato nas condutas. Ah, como é dilacerante crivar com o estilete da deslealdade o busto do meu apreciado primo! Alterado pela ideia, sou acometido pelo vágado e desloco-me com um passo incerto. Delirais, senhor. Permiti que vos guie. A vossa exasperação atordoa-me. Será um obséquio a tua diligência intercessora, Crisalino. Conto contigo. Antes desvanecei do meu modesto espírito esta dúvida. Se não são reconhecidos os atributos de caráter da minha senhora, porque estáis vós convencido que a finura da sua virtuosidade será tocada pelo vosso intento de a seduzir? É certo que, se eu fosse do género feminino, tremeria de fervor ante o vosso garbo. Como sou débil e volúvel à galhardia, imagino que não conseguiria reprimir o meu ímpeto por vós e, sem remorsos, lançar-me-ia ensandecido nos vossos braços. Mas a firmeza moral da minha senhora sustê-la, certamente. Sereis provavelmente ignorado. Achas que ela me refutará com o mesmo desprendimento com que me arrebatou? Crês que ela coroará a minha desdita com indiferença? Tens esperanças contrárias? É aqui que clamo pelos teus préstimos, Crisalino. A recompensa será benevolente. Não corre notícia, meu senhor, de que haveis prometido esponsais à senhora Rosaura? Desse ato de fraqueza me inibo e arrependo. Para melhor transpor o recato da donzela, asseverei-lhe o meu empenho num futuro comum. Não a quero ferir e não sei como renunciar a este ónus. Encontrar-lhe um pretendente capaz de uma arrepanhante lábia emotiva pelo destro emprego das palavras, desencantai um admirador que lhe endereça elevantes cartas, hábeis em dissipar da sua memória o registro que guarda de vós. Sim, este incómodo compromisso precisa de ser reparado e a tua ideia parece uma boa solução. Sem incautamente desvelares a identidade, tu, através de uma prosa inebriante, manifestarás o teu secreto enamoramento por ela. Eu? Brincais, meu senhor. Não! Eu julgo-te suficientemente tolo para redigir uma patética carta de amor. Garanto-te que as exigências poéticas da destinatária não ultrapassam o trivial. Garanto-te que qualquer mais exímia elaboração literária a deixará confundida. Existem metáforas seguras, cuja persuasão já foi a miúde testada, com o dom de sortir o efeito desejado naquela cabecinha. Pérfida criatura, uma equiparação com ele torna manso. Pedis-me então para eu bordar com a minha pena adocicados vocábulos para encobrir a vossa irreprovável pativaria? Esmera o teu talento, porque o meu ficou tolhido pelo amor. Ajuda-me a enunciar por escrito uma mensagem absorvente, expondo com estro a paixão aniquilante de um desconhecido, a qual, anonimamente, será por ti entregue a Rosaura e a Cecília. Às duas? Compreendo. O máximo de eficiência com o mínimo de meios. Enquanto conquistaste Zira, com o mesmo instrumento, desembaracei-vos de Rosaura. Asseguro-te que o meu intento não é maldoso. Eu sou puro, Crisalino. Não há, meu senhor, réstias de incredulidade no meu espírito acerca dos vossos sinceros desígnios. O relumbrar do vosso gênio para as letras seguramente ofusca as minhas diminutas aptidões, mas, qual pústula infetada, muito sensibilizado pela vossa lamentável condição, suponho, com a vossa licença, conseguir manuscrever umas folhas vementes e pouco subtis, farei minhas as vossas faculdades. Comporei requebros friamente calculados, com um zelo consonante com o vosso excelso gosto. Discorre, pois, com o estilo que julgas idêntico ao meu. Parai por uns instantes. Preciso desabafar a minha surpresa. Estou assombrado para testar como os meus genros e relevantes frações da absoluta atividade cósmica me podem deslumbrar com tão penetrante energia. Pareceis, meus filhos, ter irrigado com a substância da irrisão os minúsculos átomos da matéria viva que somos. Estou desconcertado com tanta autenticidade no simulacro, pelo modo como fingis com tanta similitude a inépcia das figuras cómicas que encarnais. Estou perplexo com o enigma e a complexidade da natureza humana. A vossa representação é uma sucessão de paroxismos. O meu veredito é de êxtase, irrepreensível. E eu estou cansada de simular que sou árvore. Interiorizei tanto o meu desempenho que fiquei com os músculos das ramagens doridos. Vou retocar a maquilhagem. A manifestação da minha incandescência para temporariamente, ocultada por uma nuvem. A massa solar descansa. A exigência da arte articulou-se maravilhosamente com a habilidade individual. Os movimentos do aparelho focal conciliaram-se harmoniosamente com o elemento mímico. Achas o meu julgamento exagerado? Delirantemente sóbrio, perante tão poderosa evidência. Sou cumprida isso. Não tenho alternativa como autor e diretor de cena. Perante o sobressalto que me percorre ao assistir a esta donairosa demonstração, só posso concluir que o homem suporta melhor o prazer físico do que o intelectual. Tenho os cabelos ouriçados pela benevolência. Platão disse que a verdade nada mais era do que as sombras de imagens. Discordo com ele. Não viveu o suficiente para ser espectador desta peça. Homenageio a tua intervenção, meu filho, recitando um momento inibolável por mim outrora protagonizado em palco. Nas trevas noturnais perecerás quando as vísceras de um javali caírem do céu sobre as muralhas do teu castelo. A maldição paira sobre a tua linhagem. O teu trono será usurpado. Sussurrarás pelo sangue traído e trespassado pela espada decidida do teu poderoso herdeiro. Sossegai, meu pai. Hoje apenas representamos comédia. Em muito apreço, teria o regresso ao vosso posto. Pássaros negros que debicam pedras não podem ser um vaticínio de bom agouro. Porém, ajoelho diante de vós, meu senhor, invocando os deuses para guiarem a minha vontade no desígnio da justiça. Por obséquio, retomemos então o entrecho em curso. A partir de agora, serei o pedúnculo que suporta o desabrochar da flor fragante. A minha escrita será compenetradamente a vossa. Duvido que, a partir de agora, os roxinóis continuem a chilrear. A ajuda deste lacaio convém-me. Parece obedecer-me com preceito. Devo, todavia, ser cauteloso e não lhe dar asas para voar muito alto. Não é por uma barata rugir que deixamos de a poder esborrachar com o sapato. Preciso desvaziar a bexiga. Muito bem. Passemos à cena seguinte. Nos aposentos de Cesira Strozzi, que acabou de receber a visita matinal da sua amiga Rosaura. Neste confortável ambiente doméstico, Borcel mostrará doravante uma janela aberta por onde irradia a claridade da minha esposa. O meu progenitor será um soberbo exemplo de mobiliário. Uma mesa retangular em pinho, com esbeltas pernas encurvadas e com entalhes ornamentais de folhagem. Sobre a sua superfície encontra-se uma porcelana oval chinesa, decorada com crisântemos. Ao seu lado, um livro de orações. Eu serei um quadro a óleo na parede, no qual se realça um soberbo motivo de caça. E o que se pode observar nessa composição? Qual? A da pintura? Sim. Um ser espavorido a ser perseguido por uma matilha. Oh, coitado do animal. Escolho o desenho desse, não gosto. Que tal então uma natureza morta? Com flores? Muitas. Também alguns frutos num cesto, um alaúde, um crânio, uma partitura e uma ampulheta. Acrescenta-lhe um espelho côncavo. Está bem. Já podemos recomeçar? Sim. Sim. Muito me apraz a tua visita, Rosaura. Noto, contudo, alguma circunspecção no teu rosto. Não posso ocultar que ando apreensiva. Levanta um pouco da couraça que esconde os teus pensamentos. Escrever a decepção que me absorve poderá amassar-te. Alivia em mim a causa da tua perturbação. Já não agrada Lorenzino. Quando subordinado pelo jugo do enamoramento, a sua conduta era transparente. Agora, ele já não me atribui a legibilidade da sua dedicação. O diáfano enebulou-se. A minha presença já não o abeira da inconsciência. A sua sofreguidão definhou-se. Evita-me. O amor é um mistério, mas as suas desconcertantes manifestações, muito podemos aprender, mesmo que elas não nos sejam favoráveis. Creio, pelas aparências, que Lorenzina afrouxa as suas mesuras, abrevia a sua dedicação, amolece os seus desvelos por mim. Estas espontâneas lágrimas que não consigo repelir afiançam o meu descontentamento por esta constatação. Nenhuma particularidade nessa criatura de que sou parente me desperta qualquer afinidade. Escuso-me a sua simpatia, como quem se furta ao enxame de vespas furibundas. As palavras pariram grotescas borboletas que nunca foram lagartas. As minhas pernas foram flechas e os meus poros são a fonte de onde brotam os sintomas da minha fadiga. Uma refeiçãozinha vinha mesmo a calhar. Felizmente, o meu amo ausentou-se cedo e a minha senhora encontra-se a sós. Devo agir com determinação e sem delongas. Perdoai esta intermissão, senhora Carcopina. Dignai-vos a atender este insípido arauto. Quem me chama? Alguém incógnito que vos cumprimenta e, sem mais explicações, vos entrega esta carta e foge. Esta agora? Que vem a ser isto? Céus, ao desfruir esta prosa, só posso depreender a venela, um intento jocoso ou vituperante. Quem me dirigiu essa missiva de amor possui a galhardia de uma rã morta. Por que te alvoroças, minha amiga? Como pode alguém ter a petulância de redigir um texto destes? Recebi, cara Rosaura, uma declaração amorosa na forma de um insulto literário. Apenas possível de pertencer a uma larve. O disparate misturou-se com a asneira. Estou transtornada com tanta brutidade. Tremo de cólera por este deplorável incidente. Diz-me o que de intolerável te melindra. Quem consegue com tanta inépcia degradar o que de mais poético e de sério existe no envolvimento amoroso? Só pode almejar proporcionar estrepitosas gargalhadas. Alguém tenta seduzir-me instigando meu escarnecimento ou tenta asfixiar-me pela opressão de eu me imaginar nécia ao ponto de, com a leitura deste portento de parvoíce, poder render ao seu autor qualquer laivo de admiração? Quem confessa assim a sua inclinação por ti? Estou siderada com o desatino desta ousadia. Só podemos imputar este desastre palavroso a um fogoso chimpanzé anônimo que, julgando haver loucuacidade nos seus guinchos, pretende com eles despontar afetos pela sua anatomia desprovida de intelecto. Como poderia ser eu, tentada por um discurso tão repulsivo? Sinto-me castigada pelo atrevimento. Que uma imprevista víbora morda com urgência quem o fez e que o efeito do veneno seja rápido. Revela-me o conteúdo dessa mensagem. Ouve esta tolice. Senhora, embevecido sussurro que sou escravo de vos querer. Aceitai a súplica de clemência deste dissimulado enfermo que transporta a penitência de vos adorar. Cativa de vós, enclausurada pelo dissabor dos seus genuínos sentimentos, esta alma desgostosa roga por indulgência, desencarcerai-me e drenai com a vossa afeição as chagas que me martirizam. Tributai-me com a bondade de vos atender. Tão ulcerado estou pela privação de vós que temo sucumbir. Sois o agente nefasto que devora a saúde do meu organismo, mas igualmente o revigorante medicamento curador. Sois, simultaneamente, a moléstia e o lenitivo, o remédio e a fulminante infecção, a pena e a mitigação. Tumefacto estou, de boca aberta, gemendo por solver a vossa ambrósia. Credo! Tão vulnerável que estou, que me apetece acariciar o semblante de uma criança. Uma lamúria hilariante, não achas? Mais divertido se tornará quando te disser que hoje, ao sair de casa para te visitar, fui interpelada por um embolsado que me entregou um bilhete exatamente igual. O quê? Fico engasgada pela inesperada denúncia. É como te afirmo, ei-lo, sem a mínima diferença. Apre, então a impertinência da babosa criatura merece uma resposta à altura. Vamos pregar uma partida ao patife. Concordo. Acabemos com a brincadeira, pagando com a mesma moeda. Não entendo. O lagoroso apaixonado deverá receber um imediato retorquir. Refutemos, pois, com veemência, o seu coração duplamente quebrantado. Nada disso. Recomendo o contrário. Vamos fazer pior. Proponho que redijamos em conjunto duas cartas aquiescentes. Ao invés de rejeitar Papalvo, germinemos a sua fantasia. Essa decisão baralha-me. Instrui-me. A maneira mais sagaz de lidar com este assunto será pela lei da simetria. Enviamos-lhe uma réplica, descrevendo nosso ofuscamento. Hã? Com uma leviana plausibilidade, comunicamos-lhe a nossa impressão de maravilhamento, retribuindo a sua reverente aflição. Em breve saberemos quem ele é. Quando pastar no nosso quintal, desferimos o golpe de misericórdia. Estou à tua disposição. Escreve o que te vou ditar. Assim farei. Senhor, após a leitura da vossa carta, a custo se soltaram estes vocábulos que vos pronuncio como resposta. Com dificuldade, eles se articularam com sentido, pois já nada me lembravam. As palavras sumiam a tentar retê-las no papel. Por vós, perdi inteiramente a noção de mim. Sou como um lugar desocupado. Só vós sois o que se passa em meu redor. Só a vossa beleza circula à minha volta. As tão elevantes palavras que recebi refletem-me na miragem do rosto daquele que desconheço. Somos um só, todavia dois. Arrasto-me na escuridão. Já não sei se compreendo. A minha esperança é feita de vos amar perdidamente. A vossa invisível presença preenche-me infinitamente. Em vós não semearei enganos. Apanhai-me pedaço a pedaço com as vossas doces mãos. Que violento. Já acabou. Sim. Agora é a minha vez de escrever e a tua de digitar. Invadida pelo fulgor da vossa pena mágica, deambulante me encontro. Apagada como uma sombra pela obscuridade de vos não conhecer. Escrevo-vos com a exasperação de uma náufraga. Contorço-me de volúpia, agonizando pela vossa salvação. Apropriai-vos de mim e iluminai-me. Enfeitiçada vos retenho nos meus pensamentos, alindada pelo amor que me confidenciais. Palpito, saudosa, pelo estranho que me inebriou. Só vos pertencendo começarei a ser eu própria. Trago-vos como uma vertigem. Enflorai os campos, para neles, descalços, corrermos deslumbrados pela primavera. Muito bem. Espero que com isto o encéfalo da criatura se desfaça. As minhas filhas serão um exemplo para as gerações futuras. Façamos uma pausa. A minha ignicência bem precisa. Então, meu amigo, o teu humor tem tirado proveito da nossa arte. Repleto de satisfação, te sever se estupenda. Estou grato pela gentileza do vosso acolhimento. Pode-se saber qual é a atividade do nosso lisonjeiro visitante? Minha filha, não deves fazer perguntas indiscretas ao ilustre assistente. Não a julgais mal, por favor. É uma pérola, mas por vezes algo inconveniente. Enquanto me ocupo de negócios, minha formosa senhora, Procuro aprender um pouco acerca da diversidade do mundo. Sois, portanto, mercador? Receio que as transações herdadas pelo meu pai sejam mais um pretexto para o meu gosto de viajar. Apraz-me atravessar os mares e observar as pessoas e os locais por onde o meu navio atraca. E o que vos moveu até esta paragem? O entusiasmo e o convite do vosso marido. Como uma salva de artilharia, escutei os seus vibrantes encómios a este espetáculo, soando pelo porto. A minha curiosidade não resistiu. E depois de bebermos um saboroso vinho, eu e o meu amigo deslocámo-nos até aqui. Muito me regozija vê-lo encantado com o nosso talento. O que mais aspiro é que durante muito tempo ele conserve na lembrança as preciosas emoções que lhe proporcionamos. Mas as tonalidades da paleta do artifício para nada servem se ninguém as usufruir. Percebeis, senhor, o absurdo da nossa atual situação. O nosso gênio dramático irá ser despejado dentro de algumas horas, sem o vestígio compensador de um só espectador pagando para esta noite. Estamos suprimidos. Faustina, o meu amigo é um erudito que necessita evadir o intelecto de conjuminações sérias e não de ser maçado com contingências que nada lhe dizem respeito. Aceitai as minhas desculpas. Vamos, continuemos a nossa tarefa. Consintam a minha franqueza. A embarcação de que sou dono parte amanhã para as Índias Orientais. Suponho que os préstimos do vosso versátil ofício poderão ter uma calorosa recepção entre as audiências locais. Sereis considerados, seja na qualidade de fenómeno exótico entre os indígenas, seja na de vedetas, embaixadoras dos valores da civilização, entre os poucos exigentes imigrados residentes. Ponderai, pois, a proposta que vos faço. Vinde comigo e começai no Oriente o labor do exercício teatral. O vosso repertório será um sucesso nas cortes de marajás e sultões. O exorbitante rebuscamento da linguagem terá um efeito solene por ser incompreensível. As pantomimas estranhas serão acontecimentos apreciáveis pela sua excepcionalidade. Para os que saíram dos seus países e por lá se estabeleceram, vós sereis o estímulo para eles viverem de modo mais convincente a ilusão de serem instruídos. A vossa arte saciará quimeras de sensibilidade requintada. O meu corpo está em turbilhão e os meus pés assentes no chão. A situação crítica em que vos encontrais poderá ser ultrapassada pelo contributo à edificação e elevação do ânimo dos congêneres que habitam do outro lado do mundo. É uma nobre empresa a que sugeres, meu amigo. Sinto-me influenciado pela perspectiva de renascer. Exalta a tua lucidez. O vosso talento encontrará destinatários à altura. Três representantes daquilo que esta porção do planeta tem de mais admirável. O real é real. A verdade uma mentira. Só nos resta prosseguir. A que horas parte o vosso providencial navio? Ao alvorecer. O que vos parece o argumento deste amigo? As musas da paródia persuadem-nos com a farsa do êxito e da honorabilidade nas extensões imperiais. Sic transit. Glória Mundi. É difícil rebater o ensejo. Não consigo contestar a iniciativa. Vasto me sinto ideando príncipes aclamando as hipérboles dos meus solilóquios. Vejo sábios venerando a sofisticação histriónica da minha atlética figura. Ah, já me cismo a reprimir virtuosamente hipóteses de adultério no meio de uma tribo de selvagens. O instinto declara-me que devemos bater as asas na direção do que gostaríamos de ser. A rota é para Levante. O que prefere sobre isto, meu insigne pai? Nos desmedidos espaços esgotar-nos-emos na amplitude do nosso tamanho. Os meus pensamentos rolam contra as coisas. Já não identifico aquilo que digo. A natureza sangra de alegria. Vem a meus braços, Leucocinho. Como um translúcido regato, desaguaremos no teu navio. Frágeis, como folhas sopradas pelo vento, iremos contigo. Vinde, pois é tempo de abandonar tudo e singrar eufóricos através do oceano. Expliquem-me uma coisa. Tu ordenas, meu amigo. E como é que acabo o enredo da peça? Céus! A sensação de súbito bem-estar tornou-me grosseiro. Eu conto. As duas engenhosas damas entregam as cartas a Crisalino. E depois, porque se trata de uma obra demasiado moderna para a época em que estamos, o seu final fica em aberto. Em aberto? Não entendo. Sabes, meu caro amigo, creio que as grandes histórias têm de ser terminadas pela imaginação do espectador. Para abster a personalidade do autor de subjugar os entrechos ao seu arbítrio, parece-me crucial, e também precoce, a responsabilização do destinatário pelas probabilidades do desenlace. A autonomia do julgamento individual não deve ser manipulada pela tendência do autor para considerar a intriga apenas do seu ponto de vista. A verdade de cada um deve sobrepor-se ao artifício do que sucede em palco. Por isso, nós, os artistas, somos os agentes que fornecem os indícios para essa verdade emergir. Cessando num momento empolgante, o hiato da peça instiga a que o modo de ser mental de cada um se evidencie. Arrumemos os nossos haveres. Final do primeiro ato. Ato 2. Cena 1. Tesófilo e Leucócimo conversam, caminhando. É como te digo, meu caro Leucócimo, fomos atingidos em cheio pela glória. Encaro com serenidade o futuro. Não nos têm subjado períodos de mudorra. Muito folga em escutar o que me afirmas. Os teus negócios têm medrado? Prosperam discretamente. Foi fácil a vossa acomodação nestas paragens? Bem, no princípio, a habituação aos costumes estranhos não foi leve. Algumas adversidades não podem ser desmentidas, mas graças a elas obtivemos mais maturidade. Com a ajuda de um doutor jesuíta, aprendemos os rudimentos da língua. Sempre que possível, cuidei que, com o apoio de missionários, as minhas peças fossem traduzidas para os idiomas nativos, de modo a que, nas nossas itinerâncias, o público melhor assimilasse o teor dos incidentes da ação. Não que eles, no início, não pasmassem em ouvir sons e em ver pantomimas raras. Só que a minha demanda de qualidade não se conformou em servir de mero pretexto insólito para a galhofa e espanto do gentil. Remordia-me na consciência o rigor de saber como reagiriam eles aos enredos se os compreendessem. E então? O nosso repertório atual é apenas em português. Optei pelo sucesso. As leis da sobrevivência fizeram-nos assumir, sem qualquer pejo, o desempenho de basbaques do cânone ocidental. Somos heróis do burlesco, rimos-nos de nós mesmos e eles divertem-se à nossa custa, sem nos perceber. Estamos, aliás, na véspera de uma estreia, uma desvairada peça de índole mítica e filosófica. Iremos apresentá-la no passo do Marajá deste reino. De veras? Transmite-te os meus parabéns. Se não estás desafamado, garanto que toda a companhia ficaria translumbrada com a tua comparência no ensaio geral. Certamente. O meu apetite por teatro é voraz. Qual é o título do espetáculo? Adão e as Maravilhas do Mundo. Sou o protagonista. O teu neto já deve estar crescido. O meu neto já não está entre nós. O que sucedeu? Uma maldita febre consumiu. Lamento profundamente. Meus idolatrados parentes, sustenham por instantes o empenho artístico para abraçar o nosso amigo Leucócimo. Que flagrante abalo! Muito feliz estou por vos rever, senhor. Com deferência vos saúdo, senhor. Por minha fé, tiro-vos o chapéu, mesmo não tendo nos miolos. Exalo por vós um ruído ciciado de dita. Calorosamente vos recebemos. Recomendo-vos uma cadeira, meu prezado amigo. Enquanto ágil me apronto para o inolvidável papel, peço aos meus maviosos rebentos a gentileza de servir um chá ao meu ilustre convidado. Eu levei de propósito para assistir ao ensaio geral. Burcelmo e Tardenio, estejam prevenidos. Sem demora me escapo, sem delongas, voltarei. O que vos trouxe até aqui? O acaso. O meu navio acostou nesta povoação para obter provisões. Vagava eu pelas ruas quando abruptamente deparei com Tesófilo. E o mundo tem sido propício? O suficiente. Sobre ele registro pensamentos. Nele negociei bens. Sonho, mas sem grandes ambições. Reordenam a disposição da sala para a representação. Tesófilo noticiou-me das ovações conseguidas entre os autóctones. Como tem sido entre os clones apartados dos seus países de origem? Somos um autêntico sobressalto. Sem as nossas estrapalhadas, já teriam abalado todos. Suprimos a reminiscência da pátria. Acodem aos magotes, preteando as nossas jambarias. Somos sagrados como vacas. Ridicularizamos o que nos aprouver. Somos a recompensante fantasia de civilidade para uma gente na sua maioria rude, ignorante e corrupta. Também não nos percebem, mas, ao contrário da gente nativa, aparentam que sim. O homem olha para cima porque vive em baixo. Entre as coisas peculiares que vi, vós estáis incluídos. Respeito a vossa honestidade. Tudo a postos? Podes avançar, meu pujante Heracles. Entra Tesófilo, com roupagem justa, com cor de pele, parecendo estar despido. As minhas saudações aos estimados assistentes. Apresento-me. Chamo-me Adão. O Adão bíblico. Da argila dos solos fui gerada à imagem do Criador. Andrógeno como ele, por aqui ando inocentemente, ingerindo os frutos das árvores do paraíso. Não entendo claramente os propósitos da minha obrigação neste lugar. Ignorando os desígnios da minha realidade, airosamente desfruto como foi facultado. Interrogo-me, no entanto, sobre quem eu sou, enquanto criatura similar à fonte inacessível da minha existência. Sei que do pó surgi como forma análoga à matriz ignota. Dela apenas conheço a sua voz e sei que a sua essência é incompreensível. Sem outra figuração para me comparar, sou, por isso, uma misteriosa porção de inanidade com o dom da fala. Frustrado e entediado com a minha condição, vou-me entretendo a meditar sobre o que faço aqui. No começo, a imanência divina à qual sou idêntico emitiu sons. Pelas suas palavras apareceram os astros, o mundo e as espécies. Se tudo isto procedeu dela, tal como eu próprio, poderei então deduzir que, para além de ser o que sou, sou também tudo o que me circunda? Haverá em mim o firmamento e os mares, as plantas e os animais? Nasci como todo o resto de um vocábulo modelador. A origem da minha natureza específica é som e barro. Fui engendrado por um conceito regedor e apareci concretizando uma elocução verbal. A minha substância foi feita de uma sonoridade ininteligível. Sou filho de uma voz, a consequência de uma vontade dominante. Represento a materialização de um desejo íntimo expresso pelo som, a projeção de um saber fundador. Sou resultado de um intento de proliferação, mas muitas dúvidas persistem. Boa tarde! Quem és tu? O que fazes no Jardim do Éden? Eu sou o homem primordial. O quê? Julgava ser o único humano a habitar estas paragens. Eu venho de outra parte da Terra. Há muitos dias que caminho à procura de exemplos fresquinhos da criação que se distinguem pela palavra. Tenho muito gosto em te conhecer. O meu nome é Gumangã, o homem crocodilo. Venho acompanhado pelo meu preguiçoso companheiro, Birik Birik, o homem tarambola. A perplexidade entorpece-me. Eu, Adão, hipótese anatómica de um fundamento, acabo de assistir à demonstração pouco solene de que já não sou uma referência ímpar. Um arrepio. Diz-me que perdi a autoridade mitológica. Enfadados pelo estado de marasmo a que o nosso Criador nos votou, decidimos escapar à jurisdição da sua vigilância, fingindo que íamos à caça. Quando chegámos à fronteira do território onde fomos gerados, escondemos-nos numa caverna. E o meu camarada vestiu a pele de um canguru. Depois, aos saltos e comigo no seu encalço, simulando persegui-lo, ultrapassámos o limite da área em que vivíamos. Sem restrições, após uma longa e penosa viagem, repleta de peripécias, chegámos a este aprazível local. Chamo-me Adão e congratulo-me por travar conhecimento com tão temerária personagem. Birique, birique! Onde estás tu? Casualmente descobri outro congênere. Vem cá cumprimentá-lo! Ora, como tem o senhor passado? Menos mal. Há algumas preocupações ontológicas. Devo, pois, concluir deste repentino incidente que somos os três o princípio de algo inacabado. Resignemo-nos. Que novidades me contam vocês das regiões por onde passaram? Não somos únicos. Fomos enganados e estamos dependentes de um poder que nos transcende. Tudo o que acontece é como um grão de eternidade. Tudo se encadeia e nós existimos como um acidente de uma indiscernível trama. E se comêssemos alguma coisa? Ouço rugidos no meu estômago. Boa ideia. Colhe alguns frutos. Enquanto mastigam, continuam a conversar. Neste período inaugural, encontramos muitos homens e mulheres cujas ociosas experiências decorriam de ser, tal como nós, elaborações originais de uma secreta e absoluta potência. O que é uma mulher? Uma complicação no processo cósmico. Mais tarde ou mais cedo, terás uma noção exata do seu efeito na tua tranquilidade. Mas, como eu dizia, estes seres exordiais desperdiçavam o seu tempo certamente como tu, refletindo. Usando raciocínios audaciosos, abraçaram os fenómenos com o escopo de os explicar. Muitas probabilidades, mas poucas certezas advieram do esforço. Ora, as abstrações das suas inteligências não os deixou mais felizes. Somente menos vulneráveis e... A ignorância a que fomos submetidos só nos exclui da consciência do que somos. Sinto-me absurdo. Quem interfere tão selvaticamente com a declamação do mítico Adão? Carcopina, minha filha, desloca a tua gracilidade até à porta e serena a impaciência de quem bate. Alguém arruinou este edênio quadro. Meu pai, está lá fora o senhorio com oficiais de justiça, intimidando-nos com a expulsão, se não saudarmos de imediato a dívida da renda. A aldida criatura encontra-se numa disposição colérica? Sim, o proprietário dessa edificação aparenta sinais de transfiguração causada por uma enorme ira. Como se pode atribuir tanta ênfase a uma questiúncula deste cariz? Afamados artistas como nós, importunados por vulgaridades. Irei lá pessoalmente. A voz trovejante de um indignado criador irromperá da minha garganta. Efêmera será a minha ausência, perene a minha causa. As regras da tragédia reclamam superlativo desenlace nesta fastidiosa intriga. A misteriosa origem do universo explica-se num curto verso. O primeiro sintoma foi a aflição do impulso. Depois, as possibilidades sacudiram o imensurável cosmos. Metamorfoses atravessaram as etéreas extensões. Da insanidade elementar nasceu um profundo reconhecimento. A fantasia do Criador deixou de ser dentro da sua cabeça. Por isso, convençam-se daquilo que vos digo. O que tem à vossa frente não passa de um devaneio. Final do segundo ato. Narrador, José Neves. Realização, João Soares Santos.